Uno, 3, 113, 3:20, Salvador. Copiado, direito ao táxi, ponto de espera, torre 18,6, 1013, otímetro, bom dia, bom voo. Direita, ponto de espera, 10, 1862, 10, 13, bom dia, 9271. Área, decolar a pista 1-0, vai de calma. Em decola, 1-0, 1-2-7-1. Afirmativo, senhorita. Assim que o América passar a retaguarda, ela está livre no portão 9, chame táxi. Foi o 3171 que chamou? Afirmo. Ok, então 3171, repetiu Guarulhos, nível 340 autorizado, via Pesulu 21 até Confins após Trive, pois conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, correção, subida Arbor, após Arbor, Elefa. Controle 1-2-1-1-9-35 e o transponder 5404. Autorizado 340 Guarulhos. Já preso 2. Bom, fim. 13. Decola 1-0 direita. Pegar bordo. Elefa. 1-9-35-5404. Está no ponto. Correto, chame pronto, puxa esse lá. 71 do Globo 435, chame controle, 1935, bom voo. 1935, bom seleção. Salvador, muito bom dia, 607, estabilizado elétrico, baixou e checou, passando instante. Bom dia, no 607, aguarde pista livre, muito calma. 7, vai ver pista livre, 607. 73, solo 47, libera direita, este é 1129, décima nota. Quando 607, pouso autorizado, pistão na zero. Bateu, livre pouso, pistão na zero, 607. Gente, bom dia, Rio. 1219, taxi de alfa, aqui do 43. Espera, Xeme Torre, 1186, bom dia, bom voo. Taxi de Apácio, alfa, no ponto de espera, Torre 1866, 1319. A minha escuta até o pátio 3. Salvador, gol 897, bom dia. Duro 607 no Solo 49, CM 121, décimo 9, Caleira. Acho 219, obrigado. Gol 1897, baixou e travou? Baixou e travou, 1897, tá brigado. Vento calmo, povo autorizado, pista 10, gol 1897. 607 é minha cidade, Juliette. Salvador, bom dia, tá 3201 no ponto de cardão 0. Na linha tem cabeça 1-0. A linha mantém 1-0, tá? 3-2-0. 7 Juliette, portão 04. Cara, 04, né, agora tá. Quebrando, nós tá. 7, salve, 5-3, chama no 2, 1, deixa eu mandar. Alfa e Juliette, portão 01. 7 para 01. Pedro já não autorizou a decolar, vento variável 3 nós. Entre Salvador é o gol 9804, estabilizado no ILS e baixar travado. Bom dia, gol 9804, baixou e travou? Afirmativo. 9804, pouso autorizado, pista 0, vento calmo. Vento calmo, pouso autorizado para gol 9804. 3201 decolou 55, chama o controle de 935, bom voo. Obrigado, bom dia. Autorizado Brasília, nível 360, via peso gol 97, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após eleva, aparenta acertar peso gol 97, o controle opera em 119.35, aciona 5414. Correto, portão 05, chama pronto, pushback, acionamento 5808. Zero um do pátio 1. 04, Ana Sala 58, chamando 21 na décima 9. 29. Táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, 09. Da 3171 no coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, que ingressa no pátio. Autorizado iniciar no 7, chama ataque. Então, a gente após a passagem do Gol na retaguarda, da 3171. Torre de Salvador, bom dia, Golo 715. Praticamente sobre o externo, baixar travado. Golo 715, autorizado pouso, pistão na zero, vento calmo. Autorizado pouso, 715. Confirmando a aeronave da Gol, não é a que está aqui do lado, não, é a que está vindo do ataque feio lá, que está sendo que aguardar 7-1. Afirmativa, que vai ingressar no pátio. Ah, tá ok, obrigado. O objeto 5808 coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da Gol que vai ingressar no pátio. Vai passar a retaguarda. Após a passagem do Boeing, está autorizado a iniciar no 05. Vou na retaguarda, 05. Whisky autorizado nível 330 via Upper Whisky 58. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Cuca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5421. Correto, 5421 no portão 10, chama a próxima. Alma 715 no solo 04, livre à direita, semisolo 121 no decimal 9. Solo 219, grato, voo no 715. No 5, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso da Táxi Juliette. Táxi via Alfa, reporta para ingresso da Juliette, vou por no 7, no 08 para o táxi 1369-3240, alterna com. Autorizado em frente, última direita, Índia. Ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste no 0 no 3, 5808. Em frente, na última direita, para o táxi de espera da 10, 386, o ajuste 5808, tem que fazer. Ingressa Juliette, portão 02. Juliette com portão 02, boa na sede. bom dia, o F508 encontra-se pronto, ponto de espera, cabeceiro da terra. F5808 autorizado a linha e decolagem de imediato. Vento 270 graus 02 norte. A linha de decolagem imediato é F5808. Torre Salvador, muito bom dia. Da 3507, a meia milha do externo, trem baixo checado Campa Vista. Tá, 3517, bom dia. Continua a aproximação. Aguarde pista livre. Continua, aguardando. Da 3507. Tanto em 5 no site, segue trem autorizado pouso, pista 1 ao 0, vento 300 graus 0.